somos uma pessoa deficiente. Se eu caía de cama doente, você dormia do meu lado e eu me sentia menos mal quando seus cuidados iam além do normal. Mas eu te peço, por favor, não se esquece que eu sou seu filho. Eu também quero ser seu amigo, mas mãe, não dá pra ser seu marido. Não posso ser o seu marido. Para de me proteger assim. Não posso ser o seu marido. Larga do meu pé, sai em cima de mim. Não posso ser o seu marido. Não, não posso não. Não posso ser o seu marido. Fico contente por ser o preferido. Mas quando a gente fica sozinho, teu jeito estranho me deixa inibido. Não, eu não tô mais engatinhando. Não se preocupe, eu já posso ir andando. Você tem que tentar entender que eu preciso me afastar, eu preciso crescer. Mas por favor, tô te pedindo, não esquece que eu sou seu filho. Eu também posso ser seu amigo, mas mãe, não dá pra ser seu marido. Não posso ser seu marido. Me proteger assim. Não posso ser o seu marido. Larga do meu pé, sai de cima de mim. Não posso ser o seu marido. Não posso ser o seu marido. Pela última vez, não esquece.